Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 20 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado prolongado. Estamos com mais uma edição do quadro Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. E nesta quinta-feira, dia 17 de abril, eu recebo aqui um vereador de Foz do Iguaçu que está no seu primeiro mandato ali na Câmara Municipal, vereador Fernando Duzzo. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Foz. Hoje estaremos, excepcionalmente, sem o Hélio Eduardo Lucas neste Café com a CBN. Lucas, que está nos ouvindo agora em casa, inclusive, ligou agora há pouco aqui para justificar a sua ausência, o que acontece. E vamos deixar aqui aos ouvintes é que o Lucas teve que fazer uma cirurgia na região da boca ontem. E isso, claro, acaba dificultando aí para poder falar, e por isso então o Lucas não está presente aqui hoje, mas amanhã, se já estiver recuperado, estará disponível também fazendo nossos comentários aqui nas ondas da CBN. Fernando Duzzo, Câmara Municipal, nos últimos dias, alvo de grandes polêmicas, até nós comentamos aqui na CBN, né, questões aí, a moção de aplauso ao Tiririca dominou ontem o noticiário no que fala aí a respeito da Câmara Municipal, mas é o que eu sempre enfatizo, embora isso tome espaço na mídia, o trabalho na Câmara Municipal continua, vários assuntos em pauta e projetos sendo propostos lá no Legislativo Iguaçuense? Guilherme, o assunto Tiririca realmente teve mais repercussão do que eu havia imaginado. Mas inicialmente é importante ressaltar que o vereador que foi o autor desta moção, eu havia conversado com ele aonde que eu não iria assinar a tal moção. Mas ele insistiu com o fato. E vários colegas vereadores assinaram a autoria da moção. Quando o vereador autor conseguiu o número mínimo de assinaturas para que a moção tivesse encaminhamento no plenário da Câmara, aí eu usei a tribuna e deixei bem claro a minha posição, que eu não seria um dos proponentes, mas com certeza eu não faria a deselegância de votar contra uma moção de aplauso que não gera custo nenhum ao município e que com certeza a única coisa que aconteceria na derrubada da moção é criar uma antipatia com hoje um deputado federal que pode não ter feito nada por Foz, mas com certeza com essa negativa continuaria não fazendo nada. Assim, pelo menos, quero acreditar que, com essa moção, ele venha olhar a nossa cidade com um pouco mais de atenção e corra atrás para fazer valer a pena essa moção de aplauso. E amanhã nós estaremos, inclusive, buscando aí ouvir o vereador Paulo Rocha a respeito. Fazemos o convite aqui para o vereador Paulo Rocha para que se manifeste também a respeito deste assunto que ganhou tanta repercussão. Fernando Duzzo, você como vereador, primeiro mandato ali na Câmara Municipal, a experiência anterior até adquirida atuando no Legislativo, não como vereador, mas trabalhando ali na Câmara Municipal, isso auxiliou de alguma maneira também o trabalho agora como representante do povo, como edil ali na Câmara Municipal? Guilherme, eu trabalhei na Câmara Municipal como diretor administrativo, depois fui alçado ao cargo de diretor-geral daquela instituição, e esse período foi fundamental para que, quando nós tivemos êxito na eleição municipal ao cargo de vereador, o nosso carro, vamos dizer assim, já não estivesse parado. Porque o que eu sinto? Que vereadores, como é o meu caso, que estão num primeiro mandato, eles levam um tempo até aprender a dinâmica da casa, eles levam um tempo até, como é que eu posso dizer, tirar o carro daquela situação de inércia. Ao ir pegando velocidade, você vai aprendendo, você vai sabendo quais são os trâmites da casa, e geralmente um vereador chega a perder mais de um ano até dizer que ele agora já está por dentro de como funciona. Eu digo para você o seguinte, que eu já não me sentia como se fosse um vereador de primeiro mandato. Tanto que no primeiro mês de legislatura já apresentei um projeto que com certeza ficou já no coração e na mente de todos os iguaçuenses, que foi o Ficha Limpa Municipal, que com muito orgulho, Guilherme, foi-me solicitado mais de 200 encaminhamentos desse projeto pelo Brasil afora, inclusive para nossa vizinha Santa Terezinha, o município de Maringá, que é um município de grande porte, solicitaram a cópia da nossa lei. E depois, ao passar dos meses, eu vi que nesses municípios a lei foi proposta e foi também sancionada, o que está sendo realmente um ganho para todo o nosso estado, para todo o nosso país. E na sequência eu fui dando vazão a essa nossa tendência. Quando o Ministério Público foi atacado através da PEC 37, eu como vereador, eu não tenho alçada para legislar em cima de uma PEC, mas eu sabia que alguma coisa teria que ser feito. E daí eu descobri no regimento que não existe só moção de aplauso, como está sendo feita ao deputado Tiririca. Existe também moção de repúdio, onde você deixa claro a sua indignação, que você não concorda com aquele absurdo. E eu propus a moção de repúdio contra a PEC 37 e, graças a Deus, tive êxito e Foz do Iguaçu se manifestou contrário a tirar os poderes do Ministério Público, porque vivemos num país onde a gente sabe que a corrupção é complicada e ainda mais sem o Ministério Público. Nós viraríamos uma terra de ninguém. E, graças a Deus, a PEC 37 foi sepultada e hoje o Ministério Público pode continuar dando vazão ao seu trabalho, que com certeza é aplaudido pela grande maioria dos brasileiros. Estou conversando aqui nesta manhã de quinta-feira, Café com a CBN, com o vereador Fernando Duzzo, ele que é do PT aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos fazer uma rápida separação de rede. Você que está nos acompanhando agora no AM em 1320, continua acompanhando o Jornal da CBN Primeira Edição. Vem aí o comentário de Miriam Leitão conversando com Milton Jung aqui na CBN. E você que nos acompanha na internet, continuamos então com essa segunda parte deste Café com a CBN nesta quinta-feira. 8 horas e 27 minutos, continuamos portanto aqui na internet em cbnfoz.com.br conversando com o vereador Fernando Duzzo nesta edição do Café com a CBN. E vereador, eu não posso deixar de lhe perguntar também a respeito da situação do PT, porque aqui no Paraná, especificamente, nós acompanhamos aí no noticiário uma situação envolvendo um dos expoentes da legenda, que é o deputado federal André Vargas, e que deixou uma saia justa para inúmeros militantes do partido aqui no estado. Qual que é a sua análise a respeito deste caso? Qual que é o balanço da situação após todas essas denúncias envolvendo este parlamentar? Guilherme, é importante frisar que o Partido dos Trabalhadores é o maior partido no Brasil. Isso dá a ele uma dimensão praticamente continental, como o Brasil, que poderia ser um continente sozinho pelo seu tamanho. O Partido dos Trabalhadores hoje é algo realmente que ele é tão grande que você vai encontrar de tudo. Em primeira instância, eu gostaria de salientar o seguinte: o partido, ele defende o amplo direito de defesa. Realmente as denúncias são graves, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se comprovado for, com certeza tem que pagar pelos seus erros. Mas eu não faço nenhum pré-julgamento enquanto não se tiver um direito de defesa, um julgamento justo, para daí sim a justiça for feita. E se for encontrado, que o rigor da lei realmente seja feito, porque segundo a nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. O fato disso ter acontecido agora no ano de 2014, isso prejudica de alguma maneira o plano inicial do partido para as eleições de outubro? Guilherme, nada na política acontece por fruto do acaso. O acaso na política é algo que não existe. Realmente isso é algo que as oposições devem ter deixado guardado e jogado agora no período eleitoral, porque com certeza esse foi um fato que já aconteceu há muito tempo atrás e que a oposição tira da cartola conforme as eleições vão se aproximando. Com certeza faz parte do jogo político, mas e que, no mínimo, a defesa deve ser ouvida para que a gente possa fazer um julgamento mais criterioso. Falando a respeito da situação específica do PT aqui na cidade de Foz do Iguaçu, o PT na última eleição fez dois vereadores, né, o seu mandato, Fernando Duzzo e a vereadora Anice, era algo que não acontecia já há algum tempo aqui na cidade. E como é que está o planejamento até? O partido pensa em lançar candidatos nesta eleição aqui na região de Foz do Iguaçu. Como é que está sendo planejado tudo isso no âmbito do Diretório Municipal? Guilherme, eu não faço parte do Diretório Municipal e nem da Executiva Local. A vereadora Anice, ela é a presidente ou presidenta, como ela preferir, da legenda a nível local. Ela é membro do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Então, ela lidera a corrente majoritária dentro do partido, tem a sua equipe e faz as suas articulações conforme o debate que ela vê mais coerente. Eu pertenço a outra corrente, Guilherme. A minha corrente é uma corrente minoritária, que apenas a gente faz a nossa luta baseada nos nossos ideais, mas que, como eu disse no início da nossa conversa, o partido tem um tamanho de um continente. Então, mesmo que a gente seja o mesmo partido, nós somos de correntes distintas, onde ela faz o trabalho dela dentro da ideologia dela e eu faço o meu baseado nas minhas na minha linha de raciocínio, que às vezes a gente pode estar junto, mas às vezes não. Por isso que de vez em quando acontece que nas votações da Câmara, às vezes ela pensa de um jeito, eu penso de outro, e isso é o exercício da democracia. Cabresto não existe. Eu voto conforme a minha consciência. No caso do vereador Tirica, por exemplo, foi mais um exemplo. Ela votou contrária, eu votei a favor, tive os meus motivos, ela deve ter tido os delas, mas não é porque a gente pertence ao mesmo partido que nós vamos estar sempre votando da mesma forma, porque cada um tem o direito de pensar e se expressar da forma que acha melhor. Falamos no começo da conversa a respeito aí da adoção de uma medida de transparência, né, a questão do ficha limpa municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu e também outro tema que nós até conversamos em outra oportunidade a respeito da questão do voto secreto ali na Câmara Municipal. Atualmente acabou o voto secreto, não há mais nenhum tipo de votação secreta, inclusive há vetos ali no Legislativo? Guilherme, isso foi a sequência da construção do nosso trabalho. Eu, junto com o vereador Hemógenes, propomos o fim do voto secreto. O voto secreto era um câncer para a sociedade, porque eu mesmo tive muitos projetos que, enquanto a votação era aberta, era aprovado por unanimidade. Mas quando ia para o voto secreto, aí você descobria que o vereador pensa diferente sobre o mesmo tema. Que quando ele tem que se expor o seu voto para a sociedade, ele vota de um jeito. Mas quando ele pode dar o tapa e esconder a mão, ele votava diferente. Eu tive um dos meus projetos derrubados na votação secreta, que tinha sido aprovada por votação unânime quando era aberto, e aonde que daí eu tomei essa iniciativa que hoje o povo vai saber como o seu parlamentar vota. Porque absolutamente, em nenhuma situação, o voto hoje na Câmara de Foz do Iguaçu é secreto e com isso não deixa mais margem para que o parlamentar possa dar o tapa e esconder a mão. Já tivemos várias votações que seriam secretas e que de hoje em diante elas já se tornaram abertas, e eu tenho certeza que fez com que os vereadores votassem mais de acordo com o que a sociedade espera deles. Agora, existe toda uma situação envolvendo a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, porque não é nem a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, são os legislativos, a classe política num todo no Brasil, ela acaba se tornando alvo de críticas devido a situações que muitas vezes são estereotipadas, né, com relação a alguns políticos que caem no ridículo, algumas ações que são realizadas e que são alvos de duras críticas por parte da população. E aqui mesmo em Foz do Iguaçu, infelizmente, como nós até comentamos, casos como esse, de uma moção de aplauso ao Tiririca, ternos coloridos, vereadores chegando a cavalo, discussões a respeito de roupas no regimento, isso acaba ocupando mais espaço na mídia e prejudicando até a imagem dos vereadores do que outras ações que são realizadas ali na Câmara Municipal. A minha pergunta é o seguinte: estão sendo adotadas medidas de transparência, por exemplo, para que a população conheça de fato o que o vereador faz ou deixa de fazer ali no Legislativo? O que que você vê como estratégia principal até, ou principal empecilho, para se melhorar a imagem dos representantes, também da instituição Câmara Municipal junto ao eleitorado iguaçuense, no quesito até credibilidade, resgatar a credibilidade da Câmara e colocá-la num patamar aí de maior confiança por parte do eleitor? O que é que você vê que possa ser feito nesta matéria? Uma coisa tem que ficar bem clara: os vereadores nada mais são do que o reflexo do povo que ele representa. Eu, quando o vereador que propõe essas coisas um pouco extravagante, ele teve uma votação extremamente expressiva. Então, quando ele propõe alguma coisa, ele está falando em nome desses votos. Então, cabe a mim respeitar quando ele faz algo que não é do meu agrado, tento entender os motivos dele, apoio quando vejo que é possível. Não vi que a cidade perderia em nada em dar um título, uma moção de aplauso ao deputado Tiririca. Isso não nos traria malefício nenhum, mas com certeza também dou a mão ao palmatório em saber que há tantos temas importantes e que a sociedade iguaçuense está esperando, que talvez a gente poderia ter deixado isso para uma segunda ou terceira etapa. Mas eu respeito a força dos votos dele, que quando abriu as urnas, foi, se eu não me engano, foi o terceiro parlamentar mais votado do município. E a mim me cabe dizer o seguinte: se ele está lá, é porque existem pessoas que concordam com o seu posicionamento, e a mim só me cabe respeitar esses votos, que com certeza é uma boa parcela da sociedade iguaçuense. Agora, para até reaproximar a Câmara de Vereadores com a população, o que é que pode ser feito na sua visão? Sessões itinerantes, um trabalho mais próximo do povo? O que você analisa que pode ser adotado aí como medida de aproximação e de construção de diálogo mesmo entre eleitores, a população como um todo e os vereadores? Está sendo proposto que a transmissão do que acontece dentro da Câmara Municipal, ela saia do canal fechado, que hoje em dia é praticamente só a elite que tem acesso, porque eu mesmo particularmente nem tenho o canal a cabo que transmite. São apenas duas operadoras, né, que transmitem, né? Exatamente, que transmite a sessão da Câmara, a qual eu acho que não deve ser por aí. Você deve realmente dar uma ampla divulgação do trabalho, porque com certeza assim a população estaria participando de uma forma muito mais enérgica. Então, o que nós defendemos, que é o que atualmente a administração da casa está correndo atrás, é tirar do canal fechado e trazer para um canal aberto, porque daí ninguém é obrigado a assistir se não quiser, é só não pôr no canal. Mas aquele que tiver vontade, aquele que tiver curiosidade, mesmo sem grande recurso financeiro, vai conseguir sintonizar e estar acompanhando aí o trabalho do seu parlamentar, porque hoje, como a rádio, a TV é fundamental para a divulgação dos trabalhos e para um melhor julgamento da população, para a população saber realmente se o seu parlamentar está indo de acordo com o que ela espera. Projetos em tramitação ali no Legislativo, quais são as suas próximas propostas ou propostas que já estão em andamento ali? Então, eu acabei de ser lido na última sessão. Eu estou criando primeiro tentando criar uma nova modalidade de alvará aqui no nosso município, porque nós temos que deixar o menos de burocracia possível para que a nossa cidade se desenvolva. E se teve uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, a nossa cidade, eu vejo que ela é muito carente de espetáculos, shows, seja o que for, que vem ao nosso município e e para se instalarem tem uma série de burocracia. E uma das que me chamou a atenção, que quando, por exemplo, um circo vem à cidade, hoje que na minha infância o circo foi fundamental, tenho grandes lembranças, apesar que foi proibido o uso de animais, também não sou contra, alguns circos não sabiam tratar realmente de forma digna os animais, mas de qualquer forma ainda tem vários shows que é pagurizada, com certeza marcaria a sua infância, como o show do mágico, do palhaço, do cara que faz lá os pulos acrobáticos. Então, uma série de coisas que com certeza seriam um passatempo interessante para a população. Um desses circos chegou a me procurar e disse o seguinte: vereador, eu estou tentando me instalar no município, mas primeiro eu vou ficar uma semana. E quando eu vou lá tirar o alvará, eu não posso tirar por uma semana, um mês. Eu tenho que tirar o alvará para o ano inteiro. Então, a taxa vem como se fosse anual, que ele ficaria o ano inteiro, o que é desproporcional. Mas, na sequência, ele me relatou que como era um circo pequeno, ele na outra semana ele estaria indo para outro bairro em Foz do Iguaçu. E que ele foi surpreendido que nessa transferência de bairro ele teria que fazer um novo processo de alvará, tendo toda a custa, tendo que ser gerada de novo, praticamente inviabilizando com que ele fizesse esse procedimento. Então eu estou criando esse alvará temporário para que esses espetáculos possam vir ao nosso município sem muita burocracia, para que possa estar dando uma opção de lazer e cultura para a nossa população, porque acredito que o circo, como vários outros espetáculos, foram importantes na minha formação e tenho certeza que aqueles que poderão aproveitar esse tipo de espetáculo, com certeza vai ser algo que ela vai levar para a vida inteira. Estamos chegando nos instantes finais desta conversa com o vereador Fernando Duzzo aqui nas ondas da CBN, neste quadro Café com a CBN, hoje sem o Hélio Eduardo Lucas, como explicado no começo desta participação. Eu agradeço aqui a presença do vereador Fernando Duzzo em ter aceito este convite e faço também convite agora para que, assim que termine a entrevista, a gente possa desfrutar também deste café, vereador. Guilherme, eu estou de olho até agora em toda essa mesa bonita posta aqui e ainda não saboreamos nada, mas estou com já saliva na boca. E dizer ao Lucas que ele se recupere o quanto antes e dizer que geralmente é ele que intimida os entrevistados, mas que hoje foi ele que correu. Mas eu volto, Lucas, você não vai fugir de mim, não. Então, eu que vou te fazer umas perguntas daqui para frente. Não, brincadeira à parte, Lucas, se recupere aí e que numa próxima oportunidade a gente possa estar debatendo, porque é no debate que a gente constrói. Você é um crítico construtivo da cidade, tem o meu respeito e com certeza vai poder estar contribuindo aí assim que a sua recuperação chegue ao êxito. Conversa com o vereador Fernando Duzzo, que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. O quadro Café com a CBN volta na próxima semana, de volta também à sexta-feira, já que nesta semana fizemos na quinta em razão do feriado de Semana Santa, da Sexta-feira Santa, aqui em Foz do Iguaçu. Até lá!